Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Júlio Samico. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Carol Bacobaíba. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda Fernandes, que mora na Holanda, já viveu também na Suíça e vai falar sobre a experiência dela como au pair. É au pair a pronúncia, Fernanda? Tô falando certo? Oi, tudo bem? tem gente que fala au pair, tem gente que fala au pair, tem gente que fala au pair. Então... É francês, né? Então, eu não sei muito. Acho que é au pair. Au pair, au pair. O que significa isso? Bom, au pair é um dos tipos mais econômicos de intercâmbio, né? Porque, na verdade, você recebe pra morar na casa de uma família, né? Em outro país, em vez de ter que pagar. Mas como nada nessa vida de graça, né? A au pair tem uma grande responsabilidade, que é cuidar das crianças da família, né? Se bem que isso não pode ser comparado ao trabalho de uma babá, né? Porque a au pair... Cada um fala como quer, né? Ela tem que ser tratada como membro da família, né? Só que a vantagem disso é que, assim, apesar de cuidar das crianças, no tempo livre dela, ela ganha uma bolsa de estudos para estudar o idioma e também pode conhecer uma nova cultura, né? Um novo país. Confere? É isso aí? Falei bonito? A ideia e a teoria é bem essa mesmo. Mas a prática precisa acontecer. Ah, então depois a Fernanda vai explicar direito. Olha, né? Isso. Escravagistas modernos. Mas, em teoria, a maioria das famílias, elas entendem bem o que é o programa e elas respeitam bastante. Afinal de contas, é outra pessoa que tá vindo pra sua casa, cheia de esperança, vai ajudar você na sua casa com seus filhos. Uhum. Então, é bem legal, a experiência é bem legal, é bom pros dois lados. Bom, mas antes da gente entrar no tema, né, vamos lembrar aos nossos ouvintes as maneiras de entrarem em contato aqui com a gente do Terra Estrangeira, né? Então você pode postar os seus comentários na página mesmo do Terra Estrangeira, que é o www.terraestrangeira.com.br, ou então entrar na nossa página no Facebook. Qual que é mesmo? É o www.facebook.com/terraestrangeira. Pode seguir a gente no Twitter. Todo mundo já sabe. Quem escuta o Terra Estrangeira já sabe. Não, mas Terra Estrangeira. É sempre bom repetir, né? Terra Estrangeira. Terra Estrangeira. Terra Estrangeira. Arroba Terra Estrangeira. O endereço do feed tá aí no post. Vocês entram, assinam e conseguem receber em qualquer momento o novo Terra Estrangeira. Muito bem. É isso aí. Lembrando que o programa é quinzenal, por enquanto, nesse momento histórico. Uhum. Pois é. Se os ouvintes nos ajudarem, ele vira semanal. Bom, e assim, sempre lembrando, né, que pra gente, quanto mais comentários, melhor, né? Quanto mais feedback dos nossos programas, né? A gente quer mesmo saber a opinião de vocês. Gostaria de receber mais sugestões ainda de temas, de países. Ah, quero saber como é que é viver lá no, sei lá, Uzbequistão. Sim, né? Sim. Quem sabe, se a gente achar algum convidado de lá, sim, a gente faz um programa também, né? Então, assim, a gente quer saber o que vocês querem ouvir. Muito bem. Comentem, sugiram e fiquem à vontade. Também queremos arrumar mais colaboradores, né? Sim, colaborador. Se você quiser escrever algum texto, se você tem alguma experiência de vida ou cultural, ou enfim, qualquer experiência, uma experiência de turismo fora do Brasil, você pode fazer um textinho, mandar pra gente, a gente publica. Vídeo também. Fazer um foto. Vídeo. É, qualquer coisa. Manda tudo foto, pra contribuir, né, com o espírito do programa. E assim, dê uma olhada carinhosa nos banners, nos banners de propaganda que tem aí. E assim, de repente você quer comprar um livro e tem lá a livraria da Folha, e aí você clica lá, quando você comprar eles mandam uma comissãozinha pra gente, ajuda, né? Opa! E assim, você já vai comprar mesmo, por que não ajudar o Terra Estrangeira, né? Tudo que vocês comprarem pelo banner ajuda o Terra Estrangeira. É. Crescer. E assim, se quiser comprar passagem também, viu? A gente... Por favor. Opa! Que o valor é maior, então a aí você já é sabe. Maior, né? Bom, vamos lá, vamos pro tema então. Pelo que eu me informei, aqui a expressão au pair vem do francês e significa ao par. né? Ou igual, né? Isso quer dizer que a au pair deve ser tratada como igual, como membro da família, né? Agora a Fernanda vai contar se isso é verdade, né, Fernanda? Se isso acontece, se a teoria é compatível com a realidade, como é que é a história? A minha experiência foi super positiva, uhum. Então eu posso dizer que é verdade, mas a minha experiência também, eu já vi de tudo, de todos os casos de família, com famílias terríveis, famílias excelentes, famílias sensacionais, uhum. Então depende muito da menina, da au pair ou do au pair, depende muito da família, depende muito das pessoas que estão envolvidas, mas em teoria o programa é muito bom, a ideia é muito boa. Na verdade isso é pra homem e pra mulher, quer dizer, normalmente, né? Quem faz é mulher, mas não é restrito, né? Não tem nenhuma restrição com relação a gênero, né? Não tem, não. Eu também já trabalhei numa agência de intercâmbio. Depois que eu morei esse ano na Suíça, eu trabalhei numa agência de intercâmbio e eu também vendi o programa de au pair. Então, as regras, elas dependem muito de país para país. Tem país que dá para ir completamente independente e tem país que realmente você precisa de uma agência, uhum, para ajudar no processo burocrático. Porque é complicado, assim, documentação, levantar toda a documentação. Você aconselha, então você aconselha a procurar uma agência? Foi o seu caso? Quando você foi para uma agência? Não, eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio. Uhum. Acho que a gente mora fora do país, a maioria de nós tem esse desejo, assim, essa ânsia de deixar, uhum, Brasil. E explorar o mundo, né? Uhum. Só que aí as condições financeiras não ajudam muito a pessoa. E a pessoa realmente que quer tem que ir atrás. Então, eu achei esse programa de au pair um dia que eu tava da vida e falei, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender inglês, se eu ficar aqui não vai dar certo essa história, trabalhar de todo e fazer aniversário à noite. Uhum. Daí eu parei, abri o Pai Google, coloquei intercâmbio barato. Ótimo, né? Intercâmbio barato. Intercâmbio barato. Isso, uhum, foi agosto de 2008. Uhum. E aí eu achei esse programa. Daí eu usei o final do Orkut, achei comunidade. Final do Orkut. Ainda não é nada, né? Ele tá lá Morimundo, respirando por aparelhos e tudo mais. Né? E achei comunidade e li muito. Eu passei, acho que comecei a pesquisar, era de tarde, e li. Acho que era 5 horas da manhã, tudo. Nossa. Olha aí. E eu queria muito ir pro Canadá, porque eu conhecia gente que tinha feito intercâmbio. Não era intercâmbio, era mais, assim, curso de idioma. Eu tinha ido pro Canadá e tinha adorado. Uhum. Nessa época, eu estava lá, Fernanda. Olha! Mas na universidade, eu conheci muita gente, assim, que tinha um nível, assim, de dinheiro bem mais alto do que o meu. Então, uhum, era muito comum eu estar, assim, na rodinha de amigos. Todo mundo falando assim, ai, porque não sei o quê, nos Estados Unidos, blá, blá. E eu me sentindo assim, bem... Bem por fora, né? Nunca tinha andado de avião na vida. Nunca. E lá, bem perdido no meio das pessoas, bem ricas. Eu sou rica! Mas foi bom pra mim, porque me trouxe de volta essa minha vontade que eu tinha de sair, fazer alguma coisa. Eu achei o programa e consegui fazer, né? Uhum. O intercâmbio. E eu pesquisei o programa, eu pesquisei sobre intercâmbio, achei esse programa. Isso foi em agosto. Uma semana depois, eu achei minha família. E foi muito, muito rápido a família que eu vim pra cá, né? Mas você encontrou essa família como? Foi algum site onde tinham famílias cadastradas? Que você falou quando... que não fez por agência, né? Que foi... Não, no princípio. Uhum. Quando eu comecei a pesquisar no Orkut, as meninas falavam muito, tem um site, pode falar o nome do site? Pode. Au Pair World. Vai estar no post o site, pra quem quiser dar uma olhada depois. É o mais usado, assim, você tem que pagar pra ter acesso. Você entra no site, se cadastra, faz lá seu perfil, e meu inglês, tipo, Google Translate, né? Coloca lá. Oi, tudo bem? How are you? Blá, blá, blá. E fiz um site, coloquei uma foto. No Orkut, as meninas falavam pra fazer o perfil com foto. Ai, faz agarrando assim a criança, que as famílias gostam de ver você gratificar com criança. Bem coisa de político, né? Olha só. Beijo a criança. Maluco podia fazer. Ué, tem que se vender, né? Depois lava as mãos, que... né? Quero dizer com toda a tranquilidade que eu não vim aqui pra assistir baixaria. Hoje que eu tô aqui, que eu vejo minha host family procurando uma nova au pair, que eu vejo que eles clicam nas fotos com as meninas segurando criança, verdade. É, funciona. Mas você fez isso? Olha aí. Faz mais fotos assim, que você é divertida, sabe? Eu sou muito assim, brasileira, de dar um jeitinho nas coisas. Uhum. E como esses sites são todos pagos, e é tipo assim, eu lembro que tinha um site que eu tava olhando que era, acho que era 40 euros, era 50 euros pra você ter acesso às famílias e e-mails deles por 2 ou 3 meses. Uhum. 40 euros. É um pouquinho de... É até caro. Minha religião não permite isso, não. É caro mesmo, né? Por 40 euros. Muito caro. Uhum. Nessas minhas andanças de pesquisa, eu também achei um blog de uma menina menina chamada Ana Paula, lembro até hoje o nome da menina. E essa menina era au pair na Suíça. Uhum. Um dos países que eu coloquei no site, no meu perfil, eu coloquei, ah, vou botar a Suíça também aqui, só, né, pra ser bonita. Porque nunca que eu pensei na minha vida que eu ia pra Suíça, eu queria ir pro Canadá. Uhum. Só que eu coloquei. Daí, na mesma hora que eu coloquei, uma família na Suíça fez like no meu perfil. Olha! Eu não podia ver o e-mail deles, uhum. mas o pai das crianças colocou o nome dele no perfil. Ele colocou o nome e o sobrenome. Uhum. Eu, o nome e o sobrenome dele, joguei no Google e achei o perfil dele no Facebook. Hacking the planet. Welcome to our show. Hack the planet. Hack the planet. Só não faz quem não quer, né? É a história. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Oi, tudo bem? Eu vi que você gostou do meu perfil na site, blá, blá, blá. E depois ele falou, eu achei super legal a sua ideia, porque aí quando eu tava pesquisando as meninas, eu olhava a foto delas com criança, uhum. aí eu no fumo, não sei o que, aí eu ia no Facebook, vinha elas assim, agarradas com, sei lá, um copo de alguma bebida e com cigarro na mão. Nossa! Bem, mas tem gente que não sabe, né, que as pessoas funcionam no Facebook, é, Orkut. Sem noção, né? Ai, Deus. Eu tava muito Facebook no Brasil. Uhum. Eu acho que eu fiz meu perfil no Facebook por causa dessa conta que eu achei dele. Uhum. Eu não me lembro direito. Enfim, aí ele mandou uma mensagem de volta. Ah, é, eu vi seu perfil e tal, não sei o que. Você é brasileira? Fala com a minha mulher, porque ela fala muito bem português. Olha, que beleza. Primeiro eu pensei assim, meu inglês deve estar ótimo, né? É. Mas ela era brasileira, portuguesa? Não, ela é a pessoa mais internacional que eu conheço. A mãe dela é japonesa, o pai dela é holandês. E eles moraram 12, 15 anos no Brasil, quando ela era criança. Quando se mudou de volta pra Holanda, ela não falava holandês. Uhum. E ficou falando português com a irmã, que era para os coleguinhas da escola não entenderem. Aí ela nunca esqueceu. Olha só. É como se fosse uma língua secreta, né? Assim, imagina é a criança, uma língua, né, secreta. E aí isso facilitou, né? É, a gente começou a conversar por e-mail e ela falou, eu gostei tanto de você, desde o primeiro e-mail que eu falei com você, porque eu vi que você não era como as meninas que eu tava conversando. Uhum. Porque ela as meninas que estão fazendo esse programa, elas querem mais, sim, se divertir e tal, e elas não estão nem aí pras crianças. Aí ela falou que uma das coisas que mais chamou a atenção foi porque eu tava muito envolvida e eu fazia muitas perguntas sobre as crianças. Foi uma das primeiras perguntas, foi o que é que eles fazem, uhum. o que é que eles gostam de brincar, o que é que eles comem, porque eu tava desesperada. Olha a dica aí, pessoal, hein? Não, mas acho que, assim, o principal disso é que você também tem que gostar de criança, né? Porque você vai pra trabalhar com isso, né? Se você não gostar, deve ser... Tem muita paciência. Uhum. Porque acho que se você tem seu próprio filho, você já não tem muita paciência. Imagina com o filho dos outros. É. E, assim, o pessoal quando é jovem, não tem muita paciência pra criança pequena, não. É, mas aqui, comparado com criança do Brasil, eles são bem mais fáceis. Uhum. Assim. Mas, enfim, é criança de todo jeito. E eu não sabia que eles eram mais fáceis do que as crianças no Brasil. Na minha vida, só um menino de 4 anos e outro bebê de 10 meses. E eu morrendo. Meu Deus, esse menino vai morrer. Morte súbita comigo em casa. Ai, meu Deus, que trágico. Era muita responsabilidade. É muita responsabilidade, Tô fazer tudo independente, sem agência mesmo. O nome da minha host mother é Maria. Maria. Ela é bem dedicada, assim, ela faz tudo por ela mesma também. E ela falou, eu tentei de todo jeito, mas a gente teve que recorrer à agência. Ela mandava um e-mail, ai, Fernanda, não tá dando certo isso e aquilo. Eu nem lembro quais eram os problemas mais. Só que aí eu falava, ah, a gente faz assim, assim, assado. Aí ela falou, isso foi outra coisa que deu um clique assim em mim. Uhum. Essa menina vai fazer a mesma coisa que eu faria se eu estivesse em casa. Então, quando a gente tava conversando e trocando e-mail com informação, mais coisa burocrática mesmo, eu ainda tava tipo, pesquisando coisas de passaporte, não sei o quê, e não tava dando certo, o marido dela tentou fazer com que ela desistisse. Uhum. Assim, ah, vamos pegar uma menina aqui na Europa... É mais fácil, não precisa pagar visto, não precisa pagar passagem, não precisa pagar nada. E ela prometeu pra mim, olha, se você vier, eu pago sua passagem. Olha, ela pagou a passagem. Meu pocket money era 1.000 francos por mês. É, e o normal do salário de au pair na Suíça era 850. Uhum. E os meus amigos, essa mulher tá prometendo coisa demais. É, ficaram jogando botando já medo. Já ficaram, né, com pé atrás. Que ela ofereceu muita coisa. É, tocar o terror. Tocar o terror mesmo. Em João Pessoa, eu não conhecia ninguém que tinha feito o programa de au pair. Então, eu era assim, a pessoa desbravadora. Uhum. Enfim, todo mundo, ó, esse negócio aí tá muito esquisito. Não, de verdade, pesquisa mais, porque essa mulher tá prometendo muita coisa. Quando a esmola é demais. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ela dizia coisa assim, ai, não compra nada de frio, não, porque... aqui tá tudo tão baratinho. Eu vou comprar e vou deixar no seu quarto. Nossa. Olha, quer dizer que ela se apaixonou por você. Não, assim, se apaixonou da maneira... no sentido não, figurado. Ela tinha. A gente tem uma conexão, assim, bem forte. Uhum. De quando acontece alguma coisa, a reação da gente é a mesma. Vocês são parecidas, na verdade. O jeito de pensar é muito igual. E ela falou isso pro marido dela, quando o marido dela quis desistir por causa das dificuldades. Ela disse, não, eu quero ela, porque eu sei que ela vai fazer aqui em casa tudo do jeito que eu faria se eu estivesse em casa. Uhum. Olha. Então, era muito... E ela é muito assim. Tudo que ela quer, o marido só balança a cabeça e esqueceu. Então, acaba... Tá vendo? Aí, Dimitri. Aprende aí, Dimitri. Ele já sabe. Ixi. Olha. É, lá em casa também a última palavra é minha, sim, senhora. Essa mulher... é braba demais, é violenta demais, já tentou até me bater. Então, depois que tudo deu errado na nossa tentativa de fazer as coisas independentes, ela me cadastrou numa agência na Suíça, e aí a agência fez tudo, eu só tive só que mandar uns documentos, e aí eu assinei uma carta, mandei pra eles e pronto. Pra você ver como as coisas foram rápidas, eu comecei a pesquisar isso em agosto. É. Em fevereiro, dia 3 de fevereiro, eu viajei e fui morar com eles. Olha aí. Nossa, mas nesse caso você também teve muito... Lógico que não sorte, né? Porque partiu da tua iniciativa ali de procurar. Quem procura acha também, né? Mas foi sorte, né? De ter encontrado logo de cara uma família que fosse legal. Todo caso de sucesso tem a ver com sorte, mas você tem que trabalhar também. Se você ficar só esperando a sorte vir, não acontece nada, né? Eu podia muito bem ter ficado só sentada, me dizendo assim, ai meu Deus, eu queria tanto fazer um intercâmbio, mas é tão caro. Aí eu fui até a passagem eu consegui. Então, porque, na verdade, assim, então, assim, quando vamos contar como é o normal, né? É, como é que é o normal? Conta pro pessoal, assim, você teria que pagar o quê normalmente, assim? Que ela cobriu. Mortais, é que funciona. Depende muito de país pra país, porque é o seguinte, na agência que eu trabalhava, a gente só vendia Estados Unidos. Uhum. E é um programa muito comum nos Estados Unidos, só que a au pair ganha bem menos. E geralmente as famílias que pegam au pair nos Estados Unidos são famílias com tipo 5, 6 crianças. All these kids running around, I would just like hold my head and scream and just run away. Nossa. E é tipo um terror. É, a restrição, acho que tem que ter entre 18 e 26, 25 anos, ou são 24 anos para ir para os Estados Unidos, eu não sei. Quem quer ir para os Estados Unidos tem que pesquisar. E também essas leis mudam muito. E, então é outra coisa. Eu nem lembro mais direito porque faz 3 anos, enfim. Mas aqui na Europa a regra é entre 18 e 26. Tem outros países que aceitam até 30, 31. Tem países que não tem restrição. Uhum. Então, essa questão de regras varia do visto muito. Varia de país para país, é verdade. Geralmente o que acontece é as meninas elas procuram a agência, elas se cadastram e a agência pesquisa famílias. E aí elas dão tipo 3 famílias para a candidata, para o pé. E eles têm, tipo, entrevista no Skype. E aí você já tem que saber um pouquinho de inglês, porque é um dos pré-requisitos do programa é que a família seja uma família, tipo, local, a cultura do local, porque aí realmente você vai passar um ano experimentando a cultura do local. Certo. Mas a minha família era muito internacional. E mesmo assim, Maria falou que a agência fez meio que vista grossa quanto a isso, porque ela falou que era muito difícil conseguir um au pair pra ela. E aí, porque eles não eram suíços e eles não falavam alemão em casa. Mas, você falou que ela é filha de japonês, né? Holandês. Isso. Ela é metade holandesa, metade japonesa. Mas ela nasceu onde? O marido dela é mexicano. O negócio é complicado. Nossa, é internacional mesmo. É a ONU na casa dela. Ela nasceu mesmo na Holanda. Ah, tá. Voltaram pro Brasil quando ela era criança. Depois eles voltaram pra cá. Uhum. E eles se conheceram, o pai e a mãe, eles se conheceram na Malásia. E porque o Ramiro, o pai, trabalhava na Fórmula 1, ele morava em Rivio, que tem um escritório da BMW. Uhum. Só isso que tem uma cidade grande. Rivio, que é na Suíça, não é isso? Que é onde que você morou. Uhum. Exatamente. E aí, por isso eles moravam lá, por causa do trabalho dele na BMW. Mas... depois que ele saiu de lá, eles são bem assim. Eles não estão se sentindo bem mais, eles mudam de país. É uma boa técnica, eu diria. E você ficou um ano lá? Foi. O programa é um ano, Mas aí você trabalha 11 meses e tem um mês de férias. Olha que beleza. É remunerado. Uhum. Geralmente, no ano que eu passei com eles, eles disseram, ah, você tira suas férias, a gente paga uma passagem pra você ir pro Brasil. Era mais uma coisa que meus amigos falavam. Gente, além de passagem de ida e volta, né? Caramba. Mas o que aconteceu? Ah, eles estão muito... O programa tem uma carga horária semanal. Uhum. E eles não cumprem bem esse carga horária semanal. E eu sou muito flexível com os horários deles. Então, ok. Você vai pra Portugal, porque os avós das crianças moram em Portugal. Uhum. Passa 2 semanas com as crianças. Ou seja, de au pair que cuida de 30 horas semanais. Eu passei a ser mãe deles 2 semanas. É, porque se você viajou, né, sozinha com as crianças, foi isso? Pra ficar na casa dos avós, né? Portugal. E uhum. aí você... A gente paga uma passagem pra ele passar 15 dias no Brasil. 3 semanas no Brasil, acho que foi... Não, 15 então, dias assim, no Brasil. No caso, eles iam fazendo acordos com você. Uhum. E aí, beleza, mas acho aí, que... Tá certo. Família, filha, você tem que conversar muito. E tem família que paga hora assim, você trabalha 30 horas por semana. Uhum. Essa já é a regra dos países. Tem países que varia, acho que na Bélgica são 20 horas. Vai dependendo do país para país. Não você é muito, trabalha... né? Se for pensar 30 horas por semana. São 6 por dia. Uhum. E na Suíça ainda eram 30 horas por semana, sendo que 15 horas você tinha que ter um pai ou uma mãe, alguém ajudando você, responsável. Uhum. Meu trabalho era bem hard. Eu passava o dia todo com a criança sozinha. E as crianças são tipo 4 anos, não iam pra escola, e 10 meses era um bebê. Então realmente era muita responsabilidade. E tem muita família que quer au pair brasileira, porque realmente a gente gosta das crianças. Uhum. A gente cria uma culpa pelas crianças que não tem explicação. Nem a mãe gosta das crianças quanto a gente gosta. É, eu acho que a vantagem do brasileiro é essa flexibilidade, né? O brasileiro não tem muita frescura. Se precisar negociar horário e tal, tem relação às outras nacionalidades. É o jeitinho brasileiro, jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Não é bem o jeitinho brasileiro, mas é, acho não, que não é o jeitinho brasileiro profissionalmente... da maneira pejorativa, mas é o jeitinho brasileiro. Do bem. Porque não tem frescura de horário, né? Se precisar, dá um jeitinho, né? É bem assim mesmo, mas essa coisa dá certo até o momento que a família começa a tirar vantagem da au pair, que tá sempre dizendo que sim e tal. Uhum. Também a coisa complica quando a família pensa que porque é brasileiro vai trabalhar extra, não vai reclamar, não sei o quê. E aí a menina conta minutos e segundos de trabalho, depois fala, ai, você tem que me pagar, porque eu cuido das crianças todo dia, tantas horas, blá, blá, blá, blá. Então, eu vi muita coisa assim, porque naquela época, a época que eu vi, as meninas eram tipo assim, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando você chega, o que você sabe do programa? Você sabe que tem fulaninha que você conheceu na internet, que vem, aí tem a sua da menina em Paris, frente da torre, e viajando. Só que aí você esquece. O que tá por trás disso, né? E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? É. Você só vê as fotos que ela colocou no Facebook, né? Ela não vai colocar as fotos tomando conta lá, lavando a roupa das crianças. Trocando fralda. Ela não vai colocar. Aqui o meu suplício. Você sabe as pingas que toma, né? Como é que é aquela frase? Sabe o... As pingas que toma, não sabe os tombos que leva. É, mais ou menos exato. E você pensar que você vai vir para outro país, onde você não conhece ninguém, onde você não fala a língua das pessoas no meio da rua, e você vai ter 2 crianças ou mais, ou enfim, você vai ter uma pessoa que depende de você. E qualquer coisa que eles fizerem, aquilo ali é responsabilidade sua. Eu tremo de medo só em pensar que alguma coisa pode acontecer com as crianças. Porque eu já vejo só a vinheta do Jornal Nacional, tá? Brasileira mata criança. Isso porque eu sou uma pessoa responsável e porque eu também eu me preocupo muito com as crianças, mas tem a maioria das pessoas estão nem aí. Aí vem, aí só. Por isso que Maria falou também. Ah, eu gostei de você, porque você se importa. Porque as meninas só querem realmente sair de casa e party hard. E elas não pensam na responsabilidade que é ser au pair, mas quem tá pensando em fazer o programa tem que pensar que tem um lado negro. Mas é trabalhar a semana toda pra ter férias no final de semana. Mas como é que é o dia a dia lá de um au pair, né? Você acorda, você pega as crianças, leva pra escola, o que, que você tem que fazer? Conte o seu dia em 5 minutos. Depende da idade das crianças, né? Mas a minha rotina era a seguinte: acordava, aí geralmente a mãe batia na minha porta e falava assim: ah, eu tô indo embora pro trabalho. Tipo, umas 7:30, 8 horas. E o meu bebê, ele era um amor. Então ele não chorava de jeito nenhum. Ele só chorava se eu estivesse morrendo de fome. Era o único estágio que ele chorava. Mas se ele acordasse no berço sozinho, se ele não tivesse com fome, ele ficava brincando. Aí você só via assim, dá, dá, dá. Aí eu abri a porta e vi que ele tava acordado. Mas ele não chorava de jeito nenhum, amor. E o outro era maiorzinho, mas também ficava em casa. Então você tem que cuidar deles, né? Mas é assim, pelo que eu vi, não é assim só cuidar da criança. Você tem que cuidar tudo que é relacionado à criança. Então você faz a comida deles, dá a comida, lava a roupa da criança, é isso mesmo? É, depende da família também. Uhum. Na família, né, neles, a gente tinha uma vizinha brasileira, por sinal, que ela ia uma vez por semana e ela arrumava tudo. E ela gostava tanto de mim que ela arrumava até meu quarto. Nossa, que legal. Fernanda conquistou todo mundo, né? Uhum. Se ela estiver me ouvindo, um beijo, Catarina, te amo. Saudades eternas. Não, ela era muito boazinha mesmo. Aí ela vinha, conversava. Eu acho que ela também se sentia sozinha. Uhum. E ela é do Ceará. Aí eu sou da Paraíba, já chegava aquele negócio nordeste, né? É. E a gente conversava muito, ela gostava muito de conversar, ela ia lá pra casa e fazia, passava roupa, fazia tudo. E como as pessoas não comem muito aqui, tipo, não é como a gente que come almoço e jantar, tipo, comida mesmo, né? Panela e tal. Era mais assim, de manhã as crianças comiam cereal, eu fazia um mingauzinho pro Eldrick e ele comia isso. Uhum. E daí durante o dia eu amassava uma banana, ele comia e tal. A outra criança também, era mais assim, mais fruta. Uhum. Na hora do almoço a gente comia um pão com alguma coisa. E à noite a mãe cozinhava. Cada gostosura aqui. É, que nem aqui, na verdade também é o lanche, no almoço e comida mesmo aqui, no jantar, né? Aqui na Holanda também é assim. Uhum. As pessoas têm obsessão por pão com coisas. Pão com coisas? Coisas variadas, né? Pão com coisas. É, pão, eu só penso, só quando eu trabalhava no Brasil, que eu ia falar, ah não, tenho que comer meu arroz com feijão, porque se eu não comer, eu não trabalho de tarde. E aqui é só pão de tudo, pão, pão, pão. Mas aí com as crianças, você fala em que língua? Ah, quando eu cheguei, as crianças falavam só inglês. Uhum. Porque em casa os pais só se comunicavam em inglês. Mas aí em agosto, o mais velho começou a ir pra creche. Uhum. E aí já começou a falar alemão, assim, tipo, muito rápido. Uhum. 2 meses me tava fluente já. Olha. Alemão não, né? O alemão da Suíça, um dialeto. Assim. Uhum. Como chama? O alemão da Suíça não é alemão de verdade, tem não. Um alemão da Suíça, eu vi isso. Suíço alemão, é. German accent, and so of course I love beer. But how much can the good hold? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu já levei cada patada por causa disso. Eu já cheguei no canto e disse: ah, eu não falo alemão, não. A mulher falou: nem eu. Eu falo. Nossa. Ah, eles não consideram que eles falam alemão. Eu falo não, suíço, eles falam, hein? Suíço? Sei lá, não sei. Como chama, Fernanda? Tem um orgulho cultural. Aí deve você ser que fala, nem a gente, né? Tipo, você fala, eu não falo português, eu falo também eu não. Falo brasileiro. Uhum. É aquele português errado, né? Enfim. Não, na Suíça tem 4 idiomas oficiais: italiano, francês e alemão. E um dialeto que eles têm lá, que eu não sei nem como é, é outra região. Uhum. Na região que eu morava era alemão, mas o alemão é diferente do alemão da Alemanha mesmo. Olha. Mas até mesmo dentro da Alemanha eles têm umas diferenças, gente. Mas e você chegou a estudar lá na Suíça? Eles pagaram a bolsa? Assim, no acordo que você fez com a família, você ganhou uma bolsa de estudos ou não? Tem. A ideia do curso é que você vai morar com a família, mergulhar na cultura do país. Uhum. E viver com a família e tal. E nesse caso, eu iria mergulhar na cultura suíça, né? Uhum. Mas como vocês já perceberam, minha família não tem nada de Suíça. Uhum. E eles não falavam a língua, tinha essa brasileira vizinha, e eu. Minha intenção mesmo era aprender inglês. Uhum. E como eles falavam inglês em casa, foi uma boa pra mim. Mas eu ainda fiz no segundo semestre, eu ainda fiz 2 meses de alemão, uhum. Mas só falo só oi, como é que vai, como é que tá as coisas, o clima, como é que tá quente, tá frio. Ou seja, já dá pra sair na rua e conversar com o pessoal, assim, né? Sim, o small talk. Mas foi bom pra mim, porque foi quando eu conheci outras au pairs. Uhum. Mas você fez o curso de alemão, né? 2 meses de alemão. Só 2 meses de alemão. E só. O inglês, você tá, assim, melhorou seu inglês por conversar com a família dentro de casa, né? Foi isso mesmo que aconteceu. E eu falava mais com o pai, ele é mexicano, mas... Uhum. Eu não entendo o espanhol dele e ele não entende meu portunhol. Meu, isso acontece geralmente entre mexicano e brasileiro. Mas eu falava inglês mesmo. Aqui, algumas coisas eu ainda não sei o que está falando. Fernanda, você teve que fazer algum seguro-saúde? Ah, a respeito do seguro-saúde, geralmente é a família que paga essas coisas. A família na Holanda também. A família, você vai na agência, você paga a agência, né? A gente pede, acho que na época que eu trabalhei, acho que eram uns 500 ou 600 dólares, mas isso para os Estados Unidos. E aí era tudo que a família pagava, passagem, pagava seguro de saúde, uhum. É tudo pago pela família, mas aí você paga a agência. E nos Estados Unidos não pode ir sem a agência. Uhum. Mas geralmente as pessoas têm a conversa entre a au pair e a família é responsável por pagar essas coisas, geralmente. Eu tenho medo de falar... Sempre assim, porque... Não, você tá certo. Varia muito. Até porque você mesma disse que varia muito as regras de país pra país, de repente país X é uma coisa, país Y é outra. É, por isso que você tem que pesquisar bem, né? É. Mas então existe a possibilidade da família pagar o seguro-saúde e ela é grande, né? Eu nunca ouvi falar em um país que a família não paga o seguro-saúde. Uhum. Ok. Quem paga geralmente é a família. Como era a sua acomodação na casa? Você ficava no mesmo quarto que os meninos? Ou você tinha um quarto só seu? Na Suíça, era uma casa bem confortável, bem grande. E cada um tinha seu quarto, mas eu dividia o banheiro com os meninos. E só. Aí eu tinha meu quarto, uma TV, o meu computador, né? Mas eu usava a internet deles. Era muito fofo, né? Tudo era muito assim. Tudo muito suíço, né? Tudo muito suíço, né? Chocolate, paredes de chocolate, né? TVs de relógio. Simplesmente um luxo. Bom, você já falou da remuneração, né? Então, na verdade, pelo seu acordo, você acabou ganhando muito mais. Explica o que é esse pocket money, né? Porque não é um salário, né? Você vai ganhar... um dinheirinho... Uma mesada. Uma mesada, né? Pra você... comprar suas coisas, lógico, né? Porque assim, tudo é pago. Você não vai pagar a acomodação porque você tá hospedado na casa da família. Refeição, você faz dentro de casa também, né? Seguro-saúde não precisa pagar, você ganhou a bolsa de estudos, mas mesmo assim, né? Você precisa de um dinheiro, porque vai que queira comprar alguma coisa, né? Precisa se manter. É engraçado. Vai que você não tem uma família que vai pagar seus casacos, né? Você tem... É engraçado você estar falando assim, que parece tão, tão maravilha, que até eu quero fazer isso pra mim, não. Eu também. Não, é o que eles falam mesmo. Ah, que você vai vir, e aí você não vai ter que pagar nada, que você mora com a família, não paga aluguel, blá, blá, blá, blá. No fim das contas, a Suíça é um país que não é caro normal, não. É muito caro. É, imagino. É muito, muito, muito caro. Então, você vai... Você quer sair também. E às vezes você tá na rua e você quer comer alguma coisa. Aí, realmente, você vai morar lá e você vai ficar pedindo dinheiro. Não tem muito sentido. Aí eles dão, tipo... Como você é pra ser, tipo, a irmã mais velha, você ganha uma mesada. Certo. O pocket money seria mais uma mesada. É 850 francos na Suíça. Eu não sei se mudou. Uhum. Mas aí minha família fala, a gente paga 1.000 euros, 1.000 francos... Porque aí você tem um dinheirinho a mais e aí não tem que se preocupar com essas coisas de hora extra e tal. Uhum. Isso é por mês? Esse era o salário por mês. Certo. 1.000 francos livres por mês, né? As pessoas sempre falam, porque se você fosse suíço mesmo, depois que você pagar todos os impostos e você pagar casa, comida e tal, você vai ficar com menos do que isso, livre pra passar o mês. Uhum. Será que você é rica na Suíça? Tudo que há. Só que... Só que o buraco é bem mais embaixo. Você vai comprar uma coisa, é muito caro. E aí eu lembro que eu fui pra um show, só o ingresso do show foi 200 francos. Nossa. Então não dá pra você ir pra, eu vou pra um show todo mês. Ah, eu vou sair pra balada sempre. Entrar na balada, 25 francos, 30 francos. Aí você vai beber qualquer coisa, 10 francos. Aí pronto, né? Não tem dinheiro que chegue. Uhum. Enfim. E eu queria muito, na minha cabeça, eu queria muito juntar dinheiro e comprar umas coisinhas e tal. E eu também não sou muito baladeira. Daí eu só queria realmente ir pra esse show, que era Beyoncé, e pra Backstreet Boys. E era meu sonho de teenager. Nossa, eles ainda fazem show. Eles ainda estão morrendo, né? Não morreram ainda não, estão vivos. Foi, o show foi tudo. Que fiquei bem no pé do palco. De bengalinha, né? Eles fazendo show de bengala. Puxou a bengala e eles caíram. Não, o show foi bem simples, mas foi lindo. Foram os 200 francos mais bem pagos da sua vida. Foi, e foi um retorno ao tempo. Chorando, filmei tudo. Vocês quiseram mandar os filmes pra vocês. Manda, manda sim. Opa, o Júlio é fã. Sim. Backstreet's back. Alright. Tum, tum, du, dum. E fora isso, assim, de o que mais você fez de extra lá, assim, né? Vamos contar agora da sua experiência fora da casa da família, assim, né? Como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa muito não desanimada, mas eu adoro conversar e conhecer gente e tal, mas não rola muito pra mim sair de noite, não. Eu tô pisando no meu pé, eu não curto, não, muita gente, aglomerações. Eu sou meio... Então, os primeiros, acho que 8 meses, eu tinha um namorado no Brasil, eu namorava no Brasil, sério. 6 anos de namoro. Daí eu não saía muito. Eu ficava em casa. Era bem mais quietinha mesmo. Só que aí depois que eu comecei a fazer o curso de alemão, eu conheci umas meninas, um au pair, que era uma dos Estados Unidos e uma da Austrália. Te levaram pro mau caminho. A outra menina era canadense. Não é que elas me levaram no mau caminho. É que depois da aula, a gente saía, bebia alguma coisa e eu voltava cedo, porque meu trem era cedo. Ajudava também, mas era só, mas assim, mas sair pra conversar mesmo e tal. Você só usava trem lá? Dentro de Rivio, eu usava ônibus. Mas eu tinha, a cidade não tem muita coisa pra fazer. Então só tinha só um bar. Então, acho que nas poucas vezes que eu saí pra esse bar, o meu host father dirigia. Depois eu ligava e ele me buscava. Não, era pai mesmo. Olha, né? Aí. Tá vendo? É, mas eu não saí muito, não. E eles falavam, você liga, porque senão, se você não ligar, a gente fica preocupado e tal. É melhor você liga e eu vou te buscar. Aí era bem assim, tipo, pai, me leva pra sair. Eles também tinham um pouco de responsabilidade com você, né? Podia acontecer alguma coisa, eles também se sentiam responsáveis. Sim. Aí passar no Jornal Nacional. nem brinca, hein? Nem brinca com isso. Quando eu ia pra Zurique, eu ia de trem. Certo. Aí os trens da Suíça. Perfeição. Oh. Então, eu ia e eu tinha um carro. Era bem legal, porque no Orkut... Eles disseram, você vai pra Suíça, pede isso, isso e aquilo pra sua família. Aí, todas as coisas que eles tinham prometido, a menina falou, pede um Gleisiben. Eu lembro até hoje o nome do cartão. É tipo... Gleisiben, o quê? Gleisiben, como é que fala o nome do número do local que você vai estar pra pegar o trem? É, em português. Estação não, estação, é... Plataforma? Plataforma. Gleis é plataforma em alemão e Sieben é 7. Então esse Gleisiben era um cartão que dava, tinha 50% de desconto nas passagens e depois de 7 horas da noite eu não pagava. Olha só. E aí você conseguia ir para as outras cidades com esse cartão sem pagar? Com esse cartão sem pagar. Agora depois de meia-noite você tinha que pagar o serviço adicional noturno da Suíça. Olha que maravilha. E lá, é assim, você falou que lá tudo é impecável, né? E que se não tem lugar perfeito, mas que se tiver, é lá, né? O mais próximo da perfeição é a Suíça, né? Venha que o que vem é perfeição. Eu tenho uma reclamação pra fazer da Holanda, que aqui tem muita folha no chão. Depois que passou... Vem pra cá, vem agora. Vem pra Vancouver. Pra você que queria tanto vir pro Canadá, sim, né? É muita folha no chão. Eu acho isso desnecessário. Na Suíça eles varriam todo dia. Ai, que sonho, ele vai todo dia. Eles são perfeitos, né? Não, eu acho que eu vou pra Suíça. Aqui eles esperam acabar o outono pra começar a varrer. Pensar em começar a varrer. Depende se nevar ou não no começo do inverno. Se nevar dá muito trabalho, deixa. Aqui na Holanda é assim também, tá maior sujeira no meio da rua, acho que eles limpam uma vez por mês, e olhe lá. Enfim, eu acho uma delícia pisar na folha, assim, bem. Meu namorado fica pensando que coisa boba, mas a gente não tem estação no Brasil, né? Quando eu pisei, a primeira vez a folha bem sequinha, assim, fez crec, crec, crec, eu falei, ai, aqui que é difícil a folha ficar seca, porque chove demais. Chove. Aí a folha cai sequinha e molha. O fácil é você escorregar nas folhas, né? Como já me aconteceu. É tipo casca de banana. Isso, casca de banana. Vocês estão com chuva pra uma pessoa que mora na Holanda? Não, não estamos reclamando, só estou lhe explicando que aqui não tem folha seca, não dá tempo da folha ficar seca. Aqui, no chove normal, eu peguei um costume de checar a previsão do tempo. Eu tô quase procurando um grupo de suporte, porque é um dia segurando o telefone, olhando a previsão do tempo, pra saber se vai chover, se vai parar de chover, como é que vai ser, se vai ter sol, se não vai ter. É um inferno que chove, que não tá normal, não. Ô, Fernando, e você chegou a conhecer outros países enquanto tava lá? Eu tinha um mês de férias, né? Eu peguei 15 dias no Brasil e 15 dias aqui no verão, em agosto. Uhum. Eu passei 15 dias em julho e 15 dias em agosto de férias. Quando você fala aqui, é na Europa, né? É aqui na Europa. Tá. E aí eu fui pra... A minha primeira viagem... porque eu tive viagens, pequenas viagens, final de semana e feriado. E eu tive essas férias, que foram maiores. Uhum. Nessas férias eu fui pra Londres. Olha, muito amor, legal. Amor, uhum, eterno. Lista sensacional. E depois eu fui pra Paris. Ah, super chique. Super chato. Super chato, ela disse. Chique, super chato. Não, foi irônico, né? Júlio, não sei. Não, foi irônico, Júlio. Ah, foi irônico? Não, foi verdade. Nossa, ah, não, chique, não, porém chato. Assim? É, gente, Paris é muito chato. Não, é. Peraí, bomba. Bombástica. Bomba, solta a bomba aí, editor. É, calma, explica por que Paris é chato, fala. Eu saí de Londres com a sensação assim, ai meu Deus, que coisa linda e maravilhosa, pronto, vai ser tudo agora em Paris, vai arrasar, e aí a gente vai ser super feliz. Só que eu cheguei em Paris, e os meus amigos que eu conheci em Londres, no albergue, eles foram todos pra Amsterdã. E eu tinha vindo pra Amsterdã na Páscoa. E eu amei Amsterdã. Uhum. Aí eu já fiquei com aquela sensação, né, ai que chato que tem tanto Amsterdã. E aí já foi já um menos 3 pra Paris. Ah, tá. Menos 3 pontos pra Paris. Daí, quando eu cheguei em Paris, aquela... Oh, momento mágico, né? Ah, uhum, a torre, como é linda. E tal, mas aí, sei lá, não era muito diversão, não. E eu fiquei no albergue, super chato, que tipo, se você chegasse depois de meia-noite, tem que ficar esperando lá de fora. Nossa. Até 6 horas da manhã. Nossa. Ah, nossa. Aí já começa, a entender o porquê foi olha, chato. Amigo, vou falar com o ouvinte, nossos ouvintes, né? Alguns deles podem ser donos de pousada, hotel, albergue. Não fecho. Fecha o albergue à meia-noite. Deixa o vigia lá. Albergue, hotel, isso tem que ser 24 horas, né, velho? Pô. Imagina, você vai viajar pra uma cidade, você quer também. É parte da viagem você conhecer a noite da cidade. Mano, e claro, você sai, 3 horas da manhã pra mim já deu. Eu já tô com vontade de ir pra casa. Uhum. Não tem diversão eterna pra mim, não. Eu quero ir pra casa dormir. Aí você chega em casa, tem que ficar esperando lá de fora até 6 horas da manhã. E o topo de tudo. Não podia ficar no quarto depois das 10. Como assim? Eu não sei que aberto e futuro era esse que eu arrumei. Eles alugavam pra outras pessoas, né? Pra quarto, depois das 10 da manhã, você disse? 10 da manhã você não, tem que acordar e cair fora do albergue? Sai do quarto, porque eles vão limpar. E se você não sair, eles já acordam você. Não adianta fingir que tá dormindo, mas vão lá. Acordam com vassourada, né? Se retire do serviço obrigatório de limpeza. Se retire do quarto que você está pagando. Nossa. Legal, bacana. É, não, eu não recomendo. Eu não lembro o nome do albergue. Era bom, até se você lembra. Era bom pra gente fazer manda pra gente. Como é que chama? Negativa. Fazer uma divulgação negativa, é verdade. Era um local, a localização era maravilhosa. Mas foi a única coisa boa que tem nesse albergue. E o albergue que eu fiquei em Londres era o albergue da juventude. Que eu aprendi a só ficar em albergue da juventude. Ah, essa sim. Propaganda também, né? Não, mas o albergue da juventude é genial. É top, porque é muito novinho. E pra quem tá viajando sozinho, assim, jovem, é muito legal, porque tem muito jovem lá, você conhece a galera, e aí viaja, novos amigos e tal, curtição. Uhum. Limpinho, você tem certeza que vai ser um albergue limpo e organizado. Então, eu recomendo total o albergue da juventude. É, agora, quando eu viajo, só a primeira coisa que eu checo... E você já tem a carteirinha já, então? Tenho carteira. É uma boa só, que dica. Agora eu sou uma pessoa casal. E casal só vai pra hotel. E casal o quê? Desculpa. Casal só vai pra hotel, não fica em albergue. Ah. É verdade. Bom, então... Bem, depende do casal, né? Depende. Mas, no fim das contas, uma noite um albergue aqui... Sei lá, acho que eu pesquisei onde foi... Ah, pra ir pra Sevilha esse ano. Uhum. Aí era 27 euros pra ficar num quarto com 6 camas. E aí a gente achou um hotel que era tipo 45, cama de casal. Aí não vale a pena, né? Porque no final cada um vai pagar 20 e tanto, e aí no final das contas vai ficar mais caro ficar no albergue, um monte de cama, do que ele ficar no hotel. É verdade. Bom, só curiosidade, Fernanda, você falou que agora você é casal. Então o namoro com o brasileiro terminou, então? Ok, ok, vou destilar o meu veneno. E você tá namorando aí, né? Ele não é brasileiro. É o seguinte, quando você viaja, um relacionamento no Brasil é uma coisa que não vai dar certo, desista. Tá aí, conselhos amorosos com Fernanda Fernandes. Bota aquela música romântica aí de fundo. Não adianta você ter o amor do mundo inteiro. Você vai viajar e você vai voltar outra pessoa. É. E aí você olha pra aquela pessoa que você tava com ela e fala: meu, tu tá a mesma bosta de sempre. Você já não me completa mais. Aí você vai buscar outros amores. E depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei solteira. Acho que 2 anos foi. E aí não encontrava ninguém que fizesse meu coração bater mais forte. Canta, canta. Foi o fundo musical aí, gente. Música romântica agora. Vai voltar pra Europa, vai voltar nunca mais pra cá, porque vai casar e não sei o quê. Você fala, minha gente, pelo amor de Deus. Vira essa boca pra lá. Mas eu cheguei em janeiro, dia 25 de janeiro eu cheguei, quando foi dia 1º de abril, namorando. Opa. E não era mentira. Está atualizado no feito. Bom, então você acabou, né, o seu programa de au pair lá na Suíça. Você voltou pro Brasil, ficou 2 anos e agora tá novamente num programa de au pair, só que na Holanda, né? É isso mesmo. E fiquei com a síndrome da au pair desesperada. Síndrome da au pair desesperada. Olha aí. Gente, acontece muito você vir e achar a vida boa demais. Ai, porque é maravilhoso. Você tem toda a liberdade do mundo. E você tá conhecendo o país, não sei o que, não sei o que lá. Eu queria muito ter descoberto essa história de au pair quando eu tinha 18 anos. Porque eu acho que eu tinha feito uns 4, 5 países diferentes. Eu sou muito velha já e eu não posso mais fazer. Porque se eu pudesse também, eu não tenho mais saco nem disponibilidade. Mas quem puder, tranca, sei lá, tranca a universidade, ou então sai do ensino médio e faz o programa. Eu recomendo. Você vai aprender muito mais do que na universidade, né? É. Qual que era o teu curso? Você se formou em quê? Eu fazia turismo. Uhum. E aí eu achei que eu ia me dar bem se eu mudasse para relações internacionais. Certo. Uma pessoa que toma decisões erradas. Sou eu. Aí me formei, tô aqui. Na luta, procurando mestrado agora. Uhum. Eu achei duas opções bem legais. E eu vou tentar mandar carta e tal, ver se dá certo. Vai ser certo. Você já tá bem internacional, né? Então... Pois é. Fernanda, me tira uma dúvida. E se você não gostar da família, você pode mudar? Tem várias organizações, digamos assim, que elas protegem a au pair. Uhum. E se você vem, no final das contas você vai ter. Você pode falar pra sua família: olha, não deu clique. Só que aí você já tem o visto pra morar aqui. Então o que acontece? Eu vejo que tem grupo no Facebook de tanto Brazilians Au Pairs aqui na Holanda. E tem um grupo só, Au Pair Happenings in the Netherlands. E você vê muitas meninas falando: ah, eu vou pra tal cidade, não sei o quê. Quando elas chegam que elas não gostam da família, e a família também não gosta delas, como muitas delas vêm por agência, aí elas chegam, conversam na agência e falam: olha, eu não gostei da minha família. E aí eles arranjam tanto um au pair pra família, porque a família também não pode ficar sem au pair. Uma família pra au pair. Só que eu também vejo muita menina procurando independente, falando: ah, eu não curti minha família e tal, é muito trabalho, eles exploram muito, não sei o quê. Uhum. Porque aqui na Holanda tem muita coisa rolando a respeito desse programa de au pair. Eu tenho a sensação que eles vão. Vai acontecer alguma coisa, ou o programa vai ficar mais restrito, porque eles estão fazendo muitas pesquisas a respeito de como é que tá sendo essa relação au pair-família. E também tem muito, estão se falando muito na mídia a respeito do programa, de uma maneira não muito legal. Então eu acho que está ficando cada vez mais restrita essa questão de imigração para a Holanda, porque eles têm um problema aqui de imigrantes, principalmente agora, está meio que assim no limite. Uhum. Então talvez eles passem a restringir mesmo. Né? Pode fazer voltar a ser só dentro da Europa mesmo, porque... Um menino alemão pode querer experimentar outra cultura em outro país e vai ser realmente diferente. Então pode ser que eles queiram, possam restringir. Eu não sei, né, o que vai acontecer. Eu só sei que está se falando muito muito mal. Eu tenho uma pergunta. É, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho uma pergunta. Aí na Holanda você ainda estuda inglês também, igual? Como é que é aí? Que aí eles falam holandês, né? Se eu não me engano, não sei. Fala, acho que é holandês, é. Fala inglês aqui. Essa semana mesmo eu vi uma matéria no G1 falando sobre proficiência inglesa. E a Holanda acho que era terceiro lugar em proficiência inglesa e o Brasil tá rebaixado, tá? Humilhação. Do you work? The books on the table. Todo mundo fala inglês aqui. Aí eu já saio, aí vou visitar um amigo do meu namorado, alguma coisa assim, e os pais do amigo tá lá, alguma coisa, e os velhinhos assim, todo falando inglês assim, bem. Quer dizer que, assim, se você não tivesse por lá, eles estariam falando em holandês. Mas aí quando chega alguém, algum estrangeiro, alguma coisa, aí eles já mudam pro inglês direto, né? Meio que automático, né? É, mas holandês, eu entendo alguma coisa. Só que pra, tá muito errada a ordem das frases dele, tá muito errado. Mas você tá estudando aí também? É, eu tenho que estudar, porque agora que eu vou casar, em um ano, eu tenho que fazer uma prova de... um detalhe sobre questão de imigração aqui na Holanda, que agora eles estão exigindo que a pessoa fale holandês para poder ter permissão para morar aqui, como casado. Uhum. Legal. Eles têm um exame de holandês, porque essa língua deles está muito morta. Se eles não passassem a galera a fazer esse exame, eu acho que em 10 anos ninguém falava mais holandês aqui. Essa semana eu vi um filme holandês... Eu vi um filme holandês com Rutger Hauer. Paul Verhoeven deve ser o diretor. Não é Paul Verhoeven o diretor, porque meu o filme é novo. Paul Verhoeven. Sim, ele é querido, mas o filme que eu vi foi o... Como é que chama? O Sequestro de Heineken. Vou repetir. Vou repetir, calma. Volta, sério todo mundo. Eu vi O Sequestro de Heineken. Problema sério, hein? A cerveja... Não, mas é sério. O cara, o dono da cervejaria... Sério? Né? Foi sequestrado nos anos 80. Olha. E aí a história é real. Assim, filme, digamos, nota 7. Gente, o holandês é uma língua que não tem noção, não. É muito estranho. O G deles é um R. E aí eles falam, se eles falarem rápido, você pode esquecer, vai entender? Um A. E tudo tem som de. Olha, eu não quero ser chato, mas você sabe o que eu tenho que ser. É uma coisa assim, quase natural da minha pessoa. E assim, no Nordeste, quando a gente fala a gente, muita gente fala a gente. Então, olha aí, tem uma relação. Vocês são quase holandeses, né? Olha, talvez venha daí mesmo. Talvez venha daí. Os holandeses estiverem em Recife, claro, ali. Claro, talvez venha por causa disso, a colonização. Deixa eu dizer que esse G passou longe do R, é um... Tá. É aquele R do. É escarrando. Quase do francês, né? É escarrando. Escarrando. Vai falar good, né? Ele é root. Root. É quase root. O microfone não aguenta aqui. O microfone vai explodir aqui. É um inglês nordestino. E o passado, você coloca. Na frente do verbo. Ah, tá. Olha só. Oi, não. Na frente eu do verbo. Eu vou dormir. Significa eu fui dormir, né? É tão fácil quando colocar o to do to be. No passado, você fala que nem em inglês had ou have something. Uh-huh. E aí você vai falar had. Só que aí o som do H é que nem o R também. Aí você fala had something. É quase uma, né? A dor de garganta é bom, né? Tipo, um monte de dor de garganta depois. Pode ser uma frase, pode ser um copo. Bom, já que a gente tá falando sobre uma língua estranha, né? Vamos chamar só nossa sessão sobre costumes estranhos. Sim, vamos ver, sim, costumes, né? Diferentes. Costumes, sim, diferentes. Roda a vinheta. Costumes diferentes. Mas, Fernanda, você pode contar pra gente um costume diferente? Vamos começar pela Suíça, né? Alguma coisa esquisita, né? Algum costume, alguma coisa que eles fazem lá na Suíça que você estranhou, assim? Ou na Holanda, né? Ou na Holanda, o que você lembrasse. Toda coisa esquisita na minha vida, sinceramente. Olha, a esquisitice suprema da Suíça, eu acho que seria a... Eles são extremamente educados. E isso pra mim é extremamente esquisito. Eu lembro uma vez que eu tava no zoológico, com as crianças. Uhum. E como eu já falei antes, eu sou pirada com as crianças. Eu penso que eu vou perder eles e vai acontecer alguma coisa. Tem tudo. Então, eu não vi o Ramiro, que é o menino o mais velho, e ele só tinha 4 anos. Aí eu saí pedindo por favor. E isso, pra você pedir com licença em alemão, é Entschuldigung. Nossa, é nome de comida, é uma, né? Por favor, dois Entschuldigung aí. É uma falava que ela não tem filho comprido. Eu nem sei se estou falando mais certo. Entschuldigung. E eu lembro que eu passei por uma velhinha. E a velhinha, despeitada, falou: Bita, Bita, Bita, por favor. Ah, então, tá. Além de pedir com licença, eu tenho que pedir por favor. E eu vou dar um muro nessa velha. Enfim, a outra vez, assim que eu cheguei na Suíça, também fui pegar o trem. Aí o brasileiro, toda trambiqueira, olhei pra cara da menina que tava falando comigo, suíça também. Aí ela falou: é, você não vai mostrar o ticket? Aí ela falou: não, você não precisa mostrar, você só paga e entra no trem. Aí eu falei: gente, e se eu não quiser pagar, como é que faz? Aí ela olhou pra mim assim, tipo: por que você não vai pagar? Todo mundo tem que pagar. Quer dizer, nem passou pela mas cabeça não... dela, né? Quem não iria pagar? Mas como assim alguém não vai pagar, né? É. Que história como é essa? Como é que alguém não vai pagar, né? É. Que poderia uma pessoa pensar: ah, já que ninguém tá checando, eu não vou pagar. Mas não tem nem verificação de vez em quando? Não tem ninguém fiscalizando isso? Nunca? Não, deve ter. Na Suíça é bem assim, tipo, é muito, muito, muito, muito raro passar a gente fiscalizando no trem. Agora aqui na Holanda, é sempre eles passam. É difícil não ter. Mas aqui, como tem mais gente, sei lá... É, infelizmente agora... aqui eles estão botando... Eu tô tão triste. Eu já falei isso em outro episódio. Muito triste. É, triste demais. Agora, eu lembrei que na cidade, quando você usa o tram, em Zurique, eles checam mais. E eles já me pegaram também na Dentes Negra. Uma vez eu caí, tive que pagar Olha. Aí não foi má intenção, não. Como eu nunca saía à noite, como eu tenho muito medo de ir pro Jornal Nacional, eu sempre fiz tudo correto. Então, quando eu saí à noite, uma vez eu perdi meu trem, o último, que era, acho que era de 11h30. Aí eu tive que pegar um de 1h da manhã, que ia pra outra cidade, depois eu tive que pegar um ônibus pra ir pra minha cidade. Olha a roça que eu morava. A mulher passou de fiscalização, ela falou: cadê seu bilhete de serviço noturno? Aí eu falei: o que é isso? Você nem sabia, né? Tipo, se você sair depois da meia-noite, você tem que pagar o serviço noturno. Aí eu falei: minha filha, esse cartão aqui, linda, né? Eu cheio de direitos. Esse cartão aqui, não precisa pagar nada depois de 7h da noite, até 7h da manhã. Aí ela: querida, isso é só seu ticket. Como você tá usando o serviço depois da meia-noite, você tem que pagar o cartão noturno. Aí eu fiquei bem inocente, chorando. Eu não sabia, morrendo de medo da mulher me registrar na polícia. Aí ela pegou e falou: como eu percebi que você é sua primeira vez e tal, porque ela checou o cartão, achou que ela consegue ver as últimas viagens, alguma coisa assim. Daí ela pegou e falou: você liga pra esse número aqui, explica a situação, e aí eles só dão só metade da multa. Acho que a multa é 80 francos, eu paguei 40. Menos mal. E ela falou: pois é, tá vendo? Aqui... é por isso que agora estão botando as catracas. Porque aqui neguinho fazia isso que ela fez, chorava, os cabas deixavam passar, entendeu? Todo mundo muito bonzinho. Todo mundo muito bonzinho aqui. Aí agora ela não, ela teve que pagar metade, tanto. Mesmo chorando, mesmo chorando, mesmo comprovado que era a primeira vez dela, teve que pagar metade da multa. E aqui não, aqui neguinho passa e passa. E aí, por isso, eu tô triste, eu tô revoltado. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Se fosse um homem, eu tinha conseguido desconto total, mas era uma mulher. Tá vendo? Olha aí, mas aí você já ia usar de outro subterfúgio, né? É, as mulheres sempre são as piores. Mas e, ainda falando de costumes diferentes, tem alguma coisa que você lembra aí na Holanda, assim? Aí na Holanda deve ter coisa diferente, né? Não vai me dizer que não. Aí né? Sim, hein? Van Gogh, corta a orelha. Não, aqui só é minha jeito, aqui é muito esquisitíssimo. Mas é muito lindo. Começando com coisas fofas, as pessoas realmente fazem tudo de bicicleta. Isso não é esquisito, isso é legal. É, muito legal. E todas as cidades são super organizadas em função das bicicletas. E as bicicletas são tipo deuses. Se você bater na bicicleta aqui de carro, você vai se ferrar muito. Mesmo que você esteja certo, a bicicleta esteja errada, eles vão, tipo, esculhambar com você. Enfim, tem um monte de bicicleta dentro dos canais. Você quer cheio de canal de na rua. Como assim dentro dos canais? Não mergulhe nos canais, porque tem bicicleta enferrujada no fundo. Ah, dentro dos canais? Nossa! Ou seja, o cara tem uma bicicleta velha, ele fala: ah, essa bexiga. Joga fora. É uma oferenda, já que a bicicleta é um deus, né? Olha aí, foi boa. Boa! Tá vendo? Tipo, festa de universidade, a galera bebe, fica louca, aí cai no canal, se joga no canal. Eles se machucam muito porque cai, aí bate a bicicleta enferrujada, tétano, aí corre. Nossa! Deixa eu ver o que mais que é esquisito. Sobre criança. Tem muita coisa esquisita de criança. Teve uma amiga do meu namorado que teve uma filha agora. O nome da menina é tipo Isabela Asmê tem outro nome, a menina tem três nomes. Meu nome é Fernanda Paula e eu já acho meio esquisitinho, mas é bonitinho. Só que a menina tem três nomes e um nome não tem nada a ver com o outro, pô. É, aqui assim, todo mundo tem dois nomes, né, mas três... É como se o nome dela fosse, sei lá, Fernanda Carolina Paula, é isso aí que você tá dizendo? O nome dela é assim, é Isabela Esmê e eu esqueci o terceiro nome, mas eu falei, meu Deus, e o pior de tudo, esse nome nem combina. Aí a mãe quando vai falar com ela com carinho, como é que fala? Fala só Isa, fala Belo, fala Isabela, Esmê, não sei o que lá. Uma da hipocrisia é que no cartão da menina tem assim o nome da menina, Isa. Mas peraí, eu queria saber quem que opina, quem que dá o terceiro nome aí, porque assim, geralmente quando são dois nomes que não combinam, um é o pai que queria, o outro é a mãe que queria, né? Mas e quando são três, quem que é o terceiro que deu o nome ali? Eu não consegui entender o que aconteceu. Eu acho que pessoas chegaram e disseram: ah, por que você não coloca esse nome? Ah, legal, tá na lista. Então, isso, tá legal. Vamos eleger os top 3. A gente tá entre 3. Aí alguém disse: ah, bota os 3. Foi o que aconteceu com o Eric aqui. Não, eles falaram: ah, é super comum acontecer isso. Eu falei: meu Deus, coitada da menina. Super. A criança vai ficar esquizofrênica. Eu sou Isabela, eu sou Cristina. Inglês escondido. E o inglês escondido de hoje tem a ver com crianças, né? Já que o tema é au pair. E aí... O robôzinho já te contou? Peraí, o robôzinho contou pra Carol. Então. Olha aí, informações exclusivas, privilegiadas. É. Informações privilegiadas. Hi, guys. How are you? Oi, robôzinho. Oi, robôzinho. Hoje, como que você tá hoje? Tá legal? Como é que tá? Good, good, not bad. Bom, isso é bom, isso é bom. Que tem pra hoje, robô? The expression of today is liar, liar, pants on fire, hanging on a telephone wire. Olha aí. Liar, oh, peraí, liar, robô, isso repete que eu nem... Robô, repete. Mentiroso, aí. Mentiroso. É, calças pegando fogo. Nossa. É, como é? Pendurada no fio de telefone. No telefone. Olha aí. Que é isso, hein? Liar, liar, pants on fire, é isso? Deve ser alguma coisa tipo aquelas musiquinhas infantis que a criançada canta. Uma ciranda, né? Uma cantiga de roda. É, eu acho que, Kruger, acho que é. One, two, come for you. Acho que é pode isso ser, mesmo. Deixa eu ver. Fala aí, robô. Yeah, yeah, finally Dimitri is right. It is a playground truant that is used to indicate each other whenever they think the other is lying. Ah, então é. Olha. Então é pega na mentira. Pega na mentira. É isso. Só que é o pirralinho falando pro outro, entendeu? Mentiroso, mentiroso. Agora, por que, que a calça tá pegando fogo que eu não entendi? É, robô. É pra rimar. Lucide aí, tá por com favor, fogo na bunda, né? Fogo na... É quase isso, mas não tem... Mas o que tem a ver com montar mentira, né? Well, it is a paraphrased version of the 1810 poem The Liar by William Blake. Deceiver, dissembler, your trousers are light. From what pole or gallows shall they dangle in the night? Ah, então, your trousers are alight. Suas calças estão acesas, né? Ah, aí daí vem o... Agora mesmo não me explicou nada, isso tem, né? Isso tem outro sentido ainda, hein? Não é muito infantil esse negócio. Não, não sei, eu não entendi. Deceiver, dissembler, ele tá tirando onda, né? Deceiver é o cara que mente, né? Uhum. Enganador, safadinho, né? Dissimulado. Tipo isso, né? Mas por que tipo que foi, é? Tipo foi pe... Acho que your trousers are light, quando ele fala suas calças estão acesas, é tipo você foi pego em flagrante, entendeu? A gente sabe ser. Que você tá mentindo, acho que é isso. Né? É, pode ser, deve ser. É tipo a mão amarela de quem solta pão no elevador aí. É mesmo. Exato. Foi bom. Informativo. Foi bom. Meio estranho, né? Mas tem a ver com criança, tem a ver com... É relevante pro programa, né? É. Parabéns, robô. Okay. Robô, tem planos aí pro fim de semana? Hoje é sexta e tal, né? O que é que você planeja fazer nesse final de semana? Well, I don't have plans yet for the weekend. Maybe I'll do something soft, like deciphering some 128-bit encryption algorithms, or maybe just log off. Esse robô é cheio das mãos. Tem jeito, não. E o robô precisa de um nome, né? Lembrando. Lembrando, por bom, favor. Ó, gente, acho que a gente enquete. Tem que botar um limite aí nisso. Não, acho que deve ser feita uma enquete entre os ouvintes do Terra. Sim, Vamos fazer isso, a gente, né? O que vocês acham da gente pegar os nomes, já que a gente tem? Vamos pegar os 5 nomes que a gente mais gosta. Sim. E sugiro isso. A gente vai escolher 5 nomes entre todas as sugestões e vai colocar pra vocês votarem. Não. Legal. É, beleza. Tá acordado, Carol? Dá cor. Ok, alright, thanks. Finally I will have a name. I hate to be called Hobo Zinio. See you later, guys. See you in the next show. Bye, bye. See you later, alligator. See you. Tchau, Robozinho. Fugindo do óbvio. E aí, Fernanda, você tem alguma dica pra gente? Pra, tanto na Suíça quanto na Holanda, assim, alguma coisa, um passeio legal pra fazer? Na cidade que eu morava na Suíça, a cidade é muito pequena. E só tem... vida noturna só tem só um bar. Qual que é o nome da cidade? É Renville, né? Renville é tipo meia hora de trem de Zurique. Certo. Mas lá eles têm esse escritório da Sauber. Se você gosta muito de Fórmula 1 e tá por lá, vale a pena ver. Assim, tem um... você pode fazer visita e tem um carro lá pra pessoa que gosta, eu acho que então é legal. Vale a pena, né? Tirando isso, tem as cidades vizinhas, assim, que, tipo, eles têm... eles usam barco como meio de transporte também. Olha! Às vezes eu cheguei a pegar barco pra Rapperswil, que é uma cidade que tem um castelo e tal. É muito bonitinho. Você sai só pra dar uma andadinha, assim, ao redor. As casinhas, assim, parecem coisa de conto de fadas. Uhum. Quando é inverno, com a neve no teto e tal. Esses castelos. Então era assim, tipo, pra onde você olha, parece ser uma pintura. Pra onde você olha, dá pra tirar foto e vai ficar bem, você vai ficar bonitinho. Pronto, então se você quiser uma cidade estilo europeu, né, antiguinha, cidadezinha pequenininha. E se for apaixonado por Fórmula 1, Renville, né, na Suíça. Renville é o lugar. Passar um dia. Dá pra tirar foto e dá pra ver as coisas de Fórmula 1 que você gosta. Gente, posso falar um fugindo do óbvio da Suíça, assim, que não tem muito a ver, mas é que assim... Você a minha experiência, a nossa experiência, a minha experiência na Suíça, assim, foi muito curta, tá? Inclusive, eu ia te lembrar disso pra você contar mesmo. Digo assim, curtíssima, então tá? Então fala, vai. Porque foi assim, foi uma manhã que a gente passou em Genebra. A gente tava na Itália, assim, aí deu uma esticada lá até Genebra. Só que como a gente tava com uma excursão, a gente teve que conhecer uma das lojas da Rolex. Então perdemos um baita tempo ali dentro da loja da Rolex. Mas tudo bem, depois a só gente... Só no Merchan. É. Fazendo o que lá, a gente não sabe, então, mas tudo bem. Eu sei que eu vi muito relógio cuco lá e... Bom. Pra não falar que eu não achei interessante lá, eu tirei foto de uma privada... Uma privada banheiro, Rolex. Uma privada dentro da loja da Rolex, que era uma privada que ela... tinha um robozinho que virava a tampa da privada, assim. Hey, not me. Era um negócio interessante. É só isso que me interessou. Tinha um cuco na privada, né? Gente, que pressão na privada. Bom, mas assim, o que eu aconselho, tá? Pra caipira que nem eu, assim, eu fui num mercado em Genebra. Gente... era a coisa mais linda, assim. Chique. Até a parte das carnes, que geralmente é uma coisa feia, né? Sim. Era lindo. Era tudo lindo, assim. Eu olhava naquele mercado, parecia um sonho, assim, né? As prateleiras perfeitas, assim, né? A carne era bonita, assim. A carne tinha um design enfeitado, era assim. Era toda enfeitada. Fazia uma escultura com a carne. Gente, assim... Eu não vou assim, nem perguntar o preço dessa carne. Então, isso eu não lembro, assim, né? Mesmo isso eu nem olhei, né? Mesmo que eu não ia comprar, né? Então, mas assim, só pra você ver, assim, na Suíça é o que a Fernanda falou, o cuidado que eles têm com tudo, absolutamente tudo, assim, tudo é perfeito, assim, você olha, lindo, assim, parece que... limpo, organizado. É assim mesmo, né, então... É assim, é lindo. Mas é, dentro da Suíça mesmo, eu ainda visitei algumas outras cidades. Zurique é belíssima. Eu fiz um passeio de barco no lago, assim, tipo, pedalinho, sabe? Uhum. No meu aniversário, lembro, foi bem legal. E também eu cheguei aí pra parte italiana, Locarno, Lugano. Eu visitei Genebra também, uhum. Eu fui pra Berne. Eu fui pro Salão Internacional do Automóvel em Genebra e olha, depois eu voltei de novo. Assim, é muito, muito bonito e muito romântico, assim, se você tiver dinheiro e quiser curtir o local. Muito, se você tiver um dinheiro, pode ir curtir lá, que é, assim, sensacional, mas muito caro. Se não for de graça, é uma fortuna. É quase. Bom, mas é isso, duas opções, né? Ou é de graça ou é uma fortuna. Como não existe nada de graça. Agora, aqui na Holanda, eu acho que as coisas mais assim, tipo, todo mundo faz, né? Que é, tipo, as pessoas quando vêm pra cá vão pra Amsterdã. Uhum. Mas, e quer fazer passeio de bicicleta. Realmente é uma boa, porque a cidade é muito bonita. E tá cheio de turista fazendo passeio de bicicleta. Mas se você fizer e for para outros bairros que são menos visitados, Jordan, um bairro chamado Jordan, em Amsterdã, que é muito bonito. Uhum. Principalmente para andar de bicicleta, assim, sem destino, se perder na cidade, é bem, bem legal. E tem também The Hague, eles têm as atrações principais lá, mas o mais bacana de Rio realmente é a praia. É isso. Dá pra aproveitar quando é verão, faz uns 30 graus. Ah, legal. Ah, tem outra coisa. O quê? Tem outra coisa, que é a visita na biblioteca. Porque Amsterdã... Não, na verdade, a Holanda toda é completamente plana. Você achar uma ladeira que você comemore, ou não. Se você estiver de bicicleta, não, né? Se você estiver subindo, não. Se você estiver descendo... É uma parte que é mais alta, assim, na cidade. Então, você pode ir lá, a Biblioteca Pública de Amsterdã, e você tem uma visão da cidade que é, assim, tão linda. E não é uma coisa que eu vejo as pessoas falando muito, não. Tanto é que eu já fui a Amsterdã várias vezes, e eu não fui ainda fazer essa visita. Eu sei porque uma amiga minha fez, e ela me mostrou as fotos, a coisa mais linda do mundo. Então, próxima viagem a Amsterdã, eu vou fazer isso, que eu não fiz ainda, mas eu parei. Olha. Viagem, visita a biblioteca de Amsterdã. Pra fugir do óbvio, então uma dica aí é a visitar a biblioteca de Amsterdã. A gente não vai falar nada de droga em Amsterdã porque não é fugir do óbvio, né? For centuries, humans have been using substances to alter their state of mind. É. Esse é o óbvio, né? É a regra lá, né? Uma coisa curiosa também de Amsterdã sobre as drogas é que as pessoas usam aquela Boa Noite Cinderela, que é tipo droga pra sequestrar a gente do Brasil. Eles usam como droga, tipo, curtição. Olha, mas nossa. Mas você vai colocar só um pouquinho, você dá barato. Aham, nossa. Que isso. É, e tipo, pra quem gosta, né? Pra quem curte, é isso que ele sabe. Eu falo que é tipo o aroma natural de Amsterdã. Você desce no trem, é aquele cheiro de maconha, assim, lá. Impregnando tudo. É, impregnando mesmo. Mas eu ainda acho que, sei lá, incomoda menos do que cheiro de fumaça, que na Suíça todo mundo fuma. Nossa. Que eu nunca vi uma terra por fumar mais do que ali. E pode fumar em qualquer lugar, né? É, você fica... Quando eu saí de lá, eu lembro disso. Porque eu reclamava muito que podia fumar dentro dos locais. Uhum. E eu achava super chato isso. E quando eu saí de lá, eles tiveram a lei pra fumar dentro. Eu fiquei com tanta raiva. Como, pra você ver como não, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Não, mas agora não pode nem mais. Nem tudo é perfeito. Não. Tá aí, quebrada, perfeito. Agora é perfeito. Então agora é perfeito. Agora sim. Então agora eu volto. Agora sim. Era só o último detalhe. Fernanda, muito obrigada pela tua... Nossa, peraí. Paciência, não, aderência. O problema é que, gente... Eu sempre falo paciência e aderência. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu português. Tem coisa que tá sumindo. Fala assim. Inglês, então. Eu vou traduzindo. Fala em holandês, espero que o negócio pegar. Não, assim, obrigada pela sua em simpatia. Em holandês vai ficar difícil, né? Senão vai sair os... The sound is part of a group of sounds called fricatives. Geld, school, eigen, licht. Fernanda, a gente queria agradecer a tua participação, foi muito legal, acho que foi bem informativo pra quem quer mesmo saber mais, né, sobre esse programa de au pair. Até tem um link interessante aqui que eu encontrei, que é uma associação internacional, né, International Au Pair Association, IAPA, e o site deles é www.iapa.org. Então, pra quem quiser saber mais... E o link está no post. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Fernanda? Quero agradecer vocês também. Foi muito legal a conversa. Ah, e falar para as pessoas que querem cair nessa vida. Que pesquisem bastante. Uhum. E, tipo, se joguem no Facebook. Porque tem vários grupos. As pessoas conversam tanto sobre isso. E tem cada dúvida que... Cada coisa que você não pensou. Tipo, ah, o que é que leva na mala? Ah, carteira de motorista. Detalhezinhos pequenos que você realmente não pensa. E aí, quando você chega no país, você... Pariu, esqueci disso. Uhum. Então, é bom você conversar com outras pessoas que estão na mesma vibe e fazendo a mesma coisa que você. E também é uma companhia, né? E outra coisa, não sair só com brasileiros. Se você tiver um objetivo. Ah, oh, isso sempre. Se tiver algum objetivo na vida, aprender alguma língua, não se misture muito. Assim, tipo, é legal fazer amizade com galera do Brasil, mas não se limitar, né? Porque aí você pode ter tanto amigo, galerinha brasileira, quanto fazer amigos com outras pessoas. Até mesmo do próprio país que você está viajando, ou com outras pessoas de outros países que também estão na mesma situação com você. E é super legal para a gente que está querendo, sei lá, aprender inglês, ter todo mundo que está na situação de viajar para fora fala inglês. Então é bom para a gente que quer aprender inglês. Uhum. É só isso. Minha dica é essa. Pesquise muito, vá atrás de rede social e se comunique bastante de todas as suas dúvidas antes de você viajar. E fale tudo que você quiser falar com a família que você for viajar, porque depois você vier aqui, vai ser tipo, ah, a gente não falou sobre isso, aí vai ser um mal-estarzinho. E aí já tá lá, né? É bom tratar tudo antes. Não se desesperar, porque a primeira família que você achar, Se você não curtir muito a família, não tope achando que é a última coisa do mundo. Uhum. Porque eu tive muita sorte de conversar com essa família e ser a primeira família e tal. Mas a maioria das vezes não é. Não se desespere, tenha paciência e pesquise, porque tem muita família e muita família boa. Então não vá pra furada, não, que negócio tudo dá tem certo. Jeito, né? Sempre tem um jeito de. É, cuidado de com as furadas, né? É. Cuidado com as furadas, tem que ter muito cuidado com furada. E muito cuidado, porque você tá num país. Geralmente quem tá querendo fazer esse programa é gente bem jovenzinha. Então você sai com aquele plano, aquele coisa idealizada, e você chega e se decepciona. Uhum. Então por isso que eu digo, leia muito, porque tem cada experiência de cada menina, cada coisa. Coisa trash que eu já escutei, que se eu tivesse escutado antes, eu acho que eu tivesse desistido. É bom você saber o que você está fazendo e também ter responsabilidade, porque cuidar do menino não é brincadeira. É, não. Eu que sei, né? Sim, é verdade. Obrigada, Fernanda, as dicas foram ótimas. E não se esqueça de acabar o namoro antes de ir, né? Ah, é? É uma boa. Porque vai acabar de qualquer jeito. Acabar... Espero que vocês tenham gostado, né, do episódio sobre a vida de au pair. Mas agora a gente vai fazer a leitura de comentários sobre o episódio anterior, né? Que era o episódio sobre compra e financiamento de imóveis aqui no Canadá. Carol, tem mensagens no Twitter, né? Sim, tem mensagens no Twitter. Twitter bombando. Um dos nossos seguidores, @daviluna7, ele falou com a gente, entra em contato pelo Twitter, e aí ele nos mencionou dizendo... É disso que o mundo precisa. twitter.com/terestrangeira. Olha. Terestrangeira, parabéns pela iniciativa original. Gostei muito. Que legal. Muito bom. Obrigada, Davi. Na verdade, é disso que a gente precisa, né? De comentários assim. De incentivos desse jeito, porque, olha, ajuda, viu? Ajuda a gente a seguir em frente, a tentar fazer um programa cada vez melhor. Momento autoajuda. O primeiro comentário foi do nosso ouvinte de Fortaleza, né? O estudante conterrâneo da Carol, o Pedro Mota. E ele disse que passou só pra deixar o feedback, deixá-los tranquilos, pois esse podcast tem um potencial enorme. Ele ainda colocou vários Os, assim, enorme. Logo, logo ficarão tão famosos, hehe. Sugestão de cast: turismo e imigração em Hong Kong e ou trabalho no Canadá. Muito bom, boas sugestões. É, uma delas, eu posso dizer, está sendo bem moldada. Em breve vocês terão surpresas extraordinárias. Obrigada novamente, Pedro, pelo seu feedback. E a outra sugestão também, eu não vou dizer qual delas está sendo bem moldada, né? Mas a outra sugestão também é excelente e está sendo considerada também. Significa que as duas estão sendo consideradas e ou moldadas. Né? Não, é que uma está sendo já feita e a outra está sendo considerada. Ah, tá. A gente também recebeu um comentário do casal que tem um blog Levando o Alce para Casa. Ah, bonito nome. Ela explica como é que é a história do Alce, tá? Vale a pena vocês entrarem lá para ver. Por que levando o Alce pra casa? A Tereza diz: oi, pessoal, como vão? Mais um ótimo podcast, muito legal e super informativo. Obrigada. Apesar do tópico ser sobre imóveis, as minhas dúvidas vão para o papel do agente. O agente financeiro pode ser consultado para outros tipos de financiamento, além de um imóvel? Por exemplo, eu quero fazer um curso em uma escola de gastronomia que custa quase $23,000. E eles pedem que o pagamento seja feito todo de uma vez só, antes do começo das aulas. Existe algum tipo de financiamento que atenda a isso? O agente pode atuar nele também? Mesmo que eu tenha esse dinheiro todo nas mãos, ainda é melhor eu pedir algum tipo de financiamento para que ele contribua com o meu histórico de crédito. Estamos imigrando para Montreal em maio desse ano e planejo começar o curso, que fica em Ottawa, em 2014 ou 2015. Obrigada, feliz ano novo. Beijos, Tereza. Bom, eu acho que se ela se refere ao mortgage broker, aí não, né? Aí, na verdade, ele é um agente bem específico mesmo, vai ser sobre financiamento de imóveis. Mas tem tantos outros grupos de... Eu sei que banco comercial faz isso. Sim, banco e até aqueles outros grupos de investimento. Seria um empréstimo, né? É. Na verdade, seria um empréstimo. O banco que eu tenho conta, ele dá até 200 mil para curso superior. Mas claro que 200 mil é só para determinados cursos, entendeu? Então ele tem várias faixas. Então, enfermeira, por exemplo, enfermagem, por exemplo, é 50 mil de linha de crédito. E assim vai. Bom, na verdade, então é um empréstimo no banco, só que é específico. É uma linha de crédito. Uma linha de crédito específica para bancar estudos. E aí não necessariamente você saca tudo, né? Você vai sacando o que você precisa. Sim. É, e existem também grants do governo também, né? Que você pode ir atrás, pode tentar conseguir. Agora, é o lance da escola, o negócio dessa escola que ela tá se referindo é porque a escola quer o pagamento todo de uma vez. Aí eu já não sei como é que seria feito isso aí. Mas com certeza tem opções de financiamento para isso. Até porque, assim, aqui toda a educação superior é paga, né? É. Sim. Então, tem que ter. Mas a gente vai atrás pra ver. É, na realidade a gente tá chutando aqui. É, então. Não, mas assim, existem... Eu sei que o banco comercial tem isso, uh-huh. De fato, isso é um fato. Não, se isso responde a pergunta dela, não sei. A gente vai se aprofundar nesse tema, né? A gente vai ter programas específicos sobre outros temas no Canadá, sobre como conseguir alguns empréstimos específicos, sobre como conseguir alguns financiamentos, ajuda do governo pra algumas coisas. É, a gente já tá também trabalhando nesse programa... Até o próprio programa sobre educação pode dar uma luz sobre isso, né? Sim. Exatamente, um programa sobre educação seria legal. É. Bom, a gente tem um comentário também da Elaine, né? A Elaine que já esteve aqui como convidada, né? No programa sobre intercâmbio no Canadá. A polêmica da Elaine. Episódio 2, né? Episódio 2. E ela dá uma sugestão, né? Diz que interessaria muito uma série de episódios sobre o mercado de trabalho no Canadá. Olha só, Elaine. Olha só. Olha aí. Como alguém aqui já disse, está sendo moldado, é isso? Moldado. Olha aí, entregou já, hein? Ah. É... Entregou. Entregou. Vocês não saberão quando, nem como e nem onde. Mas... Nem por quê. Nem por quê. Mas vocês verão em breve uma surpresa. Então ela pede também que a gente levante informações sobre os programas de study and work, né, oferecidos pelas agências, né, se são uma boa. A gente pode levantar isso também, né? Sim, sem dúvida. Ela ainda pergunta se vale mais a pena usar agências de intercâmbio ou entrar em contato direto com alguma escola do Canadá. Vamos chamar um especialista? Boa pergunta. É, melhor chamar um especialista. A gente aqui não chuta, não. A gente, se a gente não sabe, a gente chama um especialista. Essa é a regra do Terra Estrangeira. Certo? Eu quero dizer que a razão me faz pensar que ir direto é mais barato, né? Mas nem sempre mais barato vale mais a pena, então... Sim. É, e também a gente precisa deixar claro aqui que várias regras estão mudando, inclusive as de estudantes de intercâmbio para os cursos acima de 6 meses. Uhum. Então a gente tem que trazer um especialista para poder falar como é, como vai ser, né? E como é que faz. Perfeitamente. E a Elaine, que é a dona da grande polêmica do Terra Estrangeira, né? Episódio 2, né, Júlio? Isso. A Elaine comentou, né, no episódio anterior, quando a gente falou sobre a história dos velhinhos dela, né? Quem não entendeu também vai ter que escutar o programa, mas ela comentou assim, kkkk, gente, essa história de velhinhos não sai da cabeça do povo. Calma, gente. Eu estava falando que... desculpinha, tá? E ela tenta jogar uma desculpinha aqui na conversa. Eu estava falando que minha host family era mais velha do que eu imaginava, mas é porque eu estou acostumada a conviver com famílias jovens que começam cedo a perpetuar a espécie. O senhor Flávio, aos 45 anos, ela chamou de senhor Flávio, olha lá, Flávio. Tá vendo? Ela tentou disfarçar, ela tentou arrumar, mas piora, né? O senhor Flávio, aos 45 anos, está na flor da idade, está longe de ser um velhinho migrando para o Canadá. Sobre o episódio de hoje, amei. André é muito divertida. É isso, Elaine. Você tentou disfarçar, mas piorou, né? E aí o Flávio respondeu, Flávio, né? Respondeu. O Flávio falou assim, oi, pessoal, aqui é o senhor Flávio, entre aspas, ele botou o senhor, né? Mas aí ele bota risos entre parênteses, né? 45 anos, tecnólogo em hidráulica de São Paulo. Aí ele bota entre parênteses, só estou ironizando a Elaine, por conta do bordão Os Velhinhos, que foi a mensagem que o Dimitri acabou de ler pra gente. Essa brincadeira começou depois da ironizada da Fabiana no podcast número 2, aos 52 minutos. Olha aí, ele... Quando ela pergunta a idade da turma da Elaine. Olha aí, Elaine, então não foi sobre os seus host fathers and mother, não, viu? Foi sobre os seus companheiros de turma. Olha, Elaine tentou disfarçar. Você que chamou os seus companheiros de turma de velhinhos, viu? Muito bem. Pessoal, muito bom esse podcast. Mandei um e-mail para a Andrea e ela foi muito legal na sua resposta, me dando todo o apoio e vários contatos. Muito legal. Estou aguardando um novo podcast com ela. Eu entrei no site mls.ca e fiz uma pesquisa de valores de apartamento em Montreal. Olha, isso é muito interessante agora que o Flávio colocou aqui. Prestem atenção. Próximo ao metrô, perto das faculdades e próximo do Parque Mont-Royal. Mont-Royal. Em torno de 70 metros quadrados a um preço de 250... Eu tô arredondando, tá, pessoal? 250 mil dólares canadenses. E simulei um financiamento com entrada de 20% em 25 anos com juros de 3%. A prestação fica em torno de 940 dólares. E a renda necessária é de 3.150 dólares, em torno de 2 salários mínimos. Muito diferente de São Paulo, onde um apartamento próximo ao metrô Butantã, próximo da USP, não sai por menos de 400 mil. Nossa, ele tá ainda... Tá chutando baixo, né? Olha aí. Com os mesmos 20% de entrada, a prestação fica em torno de R$ 3.780 e a renda familiar de R$ 14.000, em torno de 21 salários mínimos no Brasil, conforme site da Caixa Econômica. É de chorar. Agora falando de carro, um Tiguan, no site da própria Volkswagen do Canadá, custa em torno de US$ 27.875. Financiado a 48 vezes, a prestação é de US$ 604. E no Brasil, esse carro fica em torno de US$ 127.000. E em 48 vezes, a prestação é de R$ 4.036. PQP, por que os juros são tão altos no Brasil? Que baita diferença para uma família no Canadá ter esses bens, necessita de um salário de US$ 5.200. E para uma família ter esses mesmos bens, tem que ter uma renda de R$ 26.000. No Brasil. PQP. Essa comparação dele foi muito boa. Custo de vida no Canadá seria um bom tema para um podcast. Desculpa o desabafo, mas estou cheio desses mensalões, cachoeiras e obras superfaturadas. Isto é Brasil. Um grande abraço e um feliz 2013. E pelo menos ele ainda consegue dar um feliz 2013. É, né? Não, mas é... Mas não, realmente... não são só os juros, né? Ele, né, começa a falar do próprio preço do carro, né? O Tiguan aqui custa US$ 27.000. Lá, sim, no Brasil, US$ 127.000. A diferença é tão grande. A diferença é muito grande. Agora, assim, é difícil falar, né? Porque, assim, o preço é esse porque as pessoas compram, né? Tem isso também. Mas é. Porque se ninguém compra, o cara não vende. Tá, mas é, partir dessa premissa também não é o ponto da questão, porque as pessoas precisam comprar, né? A casa então, até precisa, mas o carro não. Não precisa ser um Tiguan. O carro também, Júlio. O carro também. As pessoas precisam se locomover. Ele pegou esse de referência, né? Mas é qualquer carro, na verdade. Não, eu sei. Eu concordo que é caro. Que é carro, ó. Eu concordo que é caro. Mas eu não sei. Eu não daria. Eu, se eu tivesse no Brasil, nunca daria. Se eu tivesse no Brasil e tivesse 130 mil, eu não daria num carro desse. Não, nem eu. Entendeu? Não, eu também não, mas... É claro que se você pegar um carro popular, ele é caríssimo também, do mesmo jeito. Comparar o carro popular com o daqui, que um carro popular daqui, eu não sei se o pessoal sabe, mas é um Honda Civic, é um carro popular. É o Corolla, o carro do povão, Civic. Corolla, Civic, quanto? É 20 mil, né, por aí. 20 mil novo, né, 20 mil. Você compra ali usado por uns... 20, 25, por aí. 20, 25. É. Você compra ali uns 3, 4 anos usado, você vai pagar 10 mil por aí. É, isso é verdade. Não, mas o ponto principal que eu acho dele é justamente essa comparação do salário que o canadense precisa ter para ter esses bens e o brasileiro, né? É. O brasileiro, vamos converter aí o dólar canadense para real, vai dar 10 mil e pouco. O brasileiro tem que ter quase 3 vezes a renda para conseguir as mesmas coisas. É absurdo, né? Ridículo. Isso aí é... E assim, a gente não quer ficar falando mal do Brasil, não faz sentido. A gente gosta do Brasil, mas assim, tem certas coisas que complicam, né? E é com tudo, né? É com tudo. Desde Coca-Cola a um apartamento. Porque a Coca-Cola também lá é R$ 5 no supermercado, então, né? E aqui quando tá na promoção, você consegue comprar... A 90 centavos, você consegue comprar 2 litros de Coca por 90 centavos. No supermercado. A gente precisa lembrar que um dos fatores que faz com que esses preços... disparem, também aí é a questão tributária brasileira, né? Que é bem mais incidente, bem mais rígida do que aí no Canadá, né? Os impostos aqui são bem maiores. Sim, é verdade. O Flávio sugeriu também, né, um programa sobre custo de vida no Canadá. É um tema interessantíssimo e tá na pauta, sim. Vamos pensar nisso. Bom, a gente tem também o comentário do Daniel... Né, ele disse que é muito bacana este último podcast, cheio até a tampa de informações muito úteis. Sou brazo-canadiano, radicado há quase 10 anos no Canadá e mesmo assim aprendi muito. Obrigado, continuem o ótimo trabalho. Pô, valeu, Daniel. Valeu. Gostei do brazo-canadiano. Brazo-canadiano. Bonito. Daniel, conheço o Daniel e estou querendo convencer ele a participar aqui de um programa aqui como convidado. Vamos. Opa. Vamos conversar. Olha aí, chamou na chincha e falou no ar, hein? Falei no ar. Não agora... vai ter como negar agora, hein, Daniel? O Alexandre Lima também comentou, o Alexandre é nosso ouvinte assíduo. Ele diz que é bancário e ouvinte do Terra Estrangeira, de Olinda, Pernambuco. E aí ele fala, ficaram show esses últimos episódios. Escuto outros podcasts, mas o Terra Estrangeira é o único que me deixa com esse gostinho que quero mais. Olha aí. Chupa, JN! Desculpa. Como já foi dito aqui antes por outro outro ouvinte, o clima familiar é incrível. Me sinto como se estivesse cercado de amigos num bate-papo. Olha aí, somos super simpáticos. Especialmente eu. O Júlio, quando ele tá com fome, por exemplo, hoje ele tá com fome, tá? Vou contar pra vocês uma parte. Por isso que ele tá assim calado. Ele tá assim por causa disso. Não, mas assim, ele tá calado, até que tá bonitinho, tá simpático. Ele tá fraco, tá fraco. Bom, aí o Alexandre diz: vocês não me conhecem, mas eu sinto como se fossem amigos de vocês de longas datas. Olha aí. E aí ele diz: obrigada pelos momentos de descontração. Obrigada pelas boas gargalhadas, obrigada pelas piadas ruins, Dimitri. Olha aí, como assim? Como assim? Vai pra lá, valeu, vai pra lá. Canal, valeu. Obrigado. Obrigada pelos detalhes culturais e pelas gafes que não cometerei nos mais distantes cantos da Terra. Afinal, agora eu sei como me portar na casa de um canadense e que não deve estranhar o odor dos pubs irlandeses. Olha aí. Lembrando o episódio da... Nossa, da Inglaterra. Da Inglaterra. Da Inglaterra. E ele diz: thanks a lot, the little robot by New World. Olha, ainda falou em inglês, que é pro robô entender. Pro robô entender. Mas aí ele diz: por fim, obrigada a mim, Carol Pacobaíba, que está aqui pertinho, Dimitri Cosmo, Fabiana Ferlin, e por último, mas não menos importante, meu conterrâneo Júlio Samito, por esse belo podcast. Um grande abraço a todos e um feliz ano novo. Olha só, hein? Obrigada, Alexandre. Um ótimo ano novo pra você também. É isso aí. E é sempre um prazer vê-lo aqui nos nossos comentários, né, Alexandre? Sempre com ótimos comentários. Também tem um comentário do Alan. O Alan que já comentou anteriormente, né? Se não me engano, ele mora na Espanha. E ele diz: obrigado, pessoal do Terra Estrangeira, por mais um momento de descontração e informação. Como falou um amigo, já parece que nos conhecemos há algum tempo. Muito bom mesmo. E ele pede desculpas pelos erros de português, porque ele diz que o espanhol rouba muito das outras línguas, né? Ele acusou o espanhol de ser ladrão. É. Tá vendo aí? Assistam um programa sobre o Peru pra vocês terem mais sobre, saberem mais sobre isso. Então tá, né? Os espanhóis são ladrões. Então tá, né? Não deu certo, a piada foi ruim. Acabou de falar piada ruim aqui, olha. Não é nem piada, simplesmente. Não tem nada a ver com ela.